Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. A espera acabou. Ele chegou. Olá, minha garota! Olá, Dieguinho. Bota pra moer. Estamos apresentando a mais nova tecnologia de Ana Nindeua. Agora sim você sente o verdadeiro som. Que legal, gente, que legal hoje. A gente aqui no nosso Monte Amor começando mais uma sexta top. E a galera já chegando de montão, já curtindo. Daqui a pouquinho tem DJ Fabinho, tem DJ El de Paixão. Enquanto isso, o Dieguinho vai começando pra você. Baixei mais um pouquinho, quer que baixe mais? O que me fez chorar, agora vai pagar. O que me fez sofrer. Olha que é do Gegini começando aí pra você hoje. O nosso puxa na boca do Gegini. Mantinho, meu irmão. Bora que é do Gigino, Gigino. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fique emburrado. Eu do outro lado. Morrendo de saudade. Cheia de vontade. De lhe dar um beijo. Cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. E quando sai, eu fico aqui, e aqui esperando você voltar. E quando sai, deixa eu cumprimentar com muito carinho meu parceiro Nico, já tá na área. Bora meu parceiro Nico, Hi-Fi, como é que é, garoto? Você tá aqui com a gente. Fala meu parceiro Júnior. DJ Júnior, JR aqui com a gente também. Era o cara que comandava o caminhão. Está aqui com a gente, meu irmão. Um abraço do Cheguinho, coração com muito carinho. Vamos lá, Cheguinho, bate no garoto. Vai, Cheguinho! Não vai adiantar, é sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado. Morrendo de saudade, cheia de vontade. De lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E o quê? E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba. Mas quando tu sai aqui no monte, assim. E quando sai, eu fico aqui, esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui, esperando você me amar. É só comigo que encontra paz, fica contigo me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui, esperando você voltar. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Bate na palminha, bate, bate na palminha. Um, dois, três. Tá na hora de começar a pressão aí, meu monge. Oi. Olha que é do jeitinho, Diego. Como de carinho, meus potentes do Brega, tamo ali com a gente. Olha o meu parceiro Leonardo também da lá com a gente, meu irmão. Tudo cheio. Parceiro Nico Arguai, vai ser 45 pagodes só pra começar, né, meu irmão? Vamos lá, meu parceiro Nico! Está aqui com a gente, ele toda a sua equipe. Um abraço do Cheguinho de Pressão, com muito carinho. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Bora girar, bem de mansinho. DJ Bobinho da Super Hot Mali já com a gente. Aqui é Moguinho, vai botar pressão na galera, meu irmão. O olho, meu parceiro Rara também já tá lá com a gente. Ele e a Sueli também estão aí presente com a gente. Um abraço do DJ Jairinho com muito carinho. Estamos no boot, ao vivo. Chamei toda a galera do Pará. Hoje, Juntinho. Peixe mansinho, vai. Deixa eu cumprimentar toda minha galera aí da Super Pesado. Está aqui com a gente, meu irmão. Meu irmão. Bora, minha galera da SP, como é que é? bicho vem tá com a gente assim, ó. Vamos lá, Denilson, vem, como é que é, meu irmão? Vem a primeira dama por ali com a gente, chamei. Fala, Ligo Raiva. Pop Live. Deixa eu cumprimentar com muito carinho meu parceiro lá, meu parceiro Matheus, lá de Terra Alta, junto comigo, aí embaixo aqui com a gente. Aqui. Pode crer, meu irmão. É. Vem. Esse tarde Pop Live. Deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Tá no batidão, no batidão. Tá gravando? Bora que tá gravando tudo. Tá gravando? Oi, por favor. Oi, por favor. Putaria, sim, senhor. Putaria, não, senhor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Toda mulher gosta de putaria. Se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, tu por cima. Tô sento, sento, sento, sento, sentando na minha. Tô sentando na minha. Tô sentando na minha. Tá gravando, meu irmão? Tá gravando? Tá? Gravando? Tô! Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Deixa eu cumprimentar com muito carinho minha parceira Ali, senta por aí com a gente. E as cobras de Lari, Ali, mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Deixa mansinho. Deixa mansinho, Cheguinho. Bota no solinho agora, vai. Gordinho! Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. E a periquita, assim, ó. A periquita boa, a periquita boa. Parceiro Jerônimo Mix também já tá gravando tudo aqui com a gente, meu irmão. A periquita boa, a periquita... Tamo junto, mamãe, sabe que nós é nós. Depois de nós é nós de novo. Vamos dançar, assim, ó. Fala, meu patrocinador Poeira Tato! Você vai se aproximar, aí vai ser ela que... Só quem vai assumir agora. Eu vou te assumir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. E eu vou! Eu vou te assumir. Meu parceiro japonês, já mora ali com a gente, vou lá, japonês, sou a mãe, alô! Só que é assim, ó! Beijo, mocinho, mocinho. Se você acordar, era tudo lindo. Até eu recordar. Mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer, nem imagino o quanto. Quero ver você. Sei que eu não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. Achei que o nosso amor nunca aconteceu. Hoje eu tô sabendo que a moleca tá na fita, ó. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Já tá! Tá ali meu caminhão pra cima, senhor! Um, dois, três! Vai, Cheguinho! Olha, minha galera, também dá uma fibra por aí pra vocês com a gente. Um abraço do Cheguinho com muito carinho. O setor já está dominado com o mega funk som. Eu vou pra cima, as molecas já estão na fita. É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado com o mega funk som. Eu vou pra cima, as molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. DJ Fernando Gaiato, o espetacular. Marcos e Elias portando pra quebrar. No terraço rola nossa farra. O pancadão sonoro vai dar. É Raivaldo Squash e Madeirito. Aí, mano. Eita, liga o Raivaldo, que hoje é tudo nosso, meu irmão. Eita, eita, eita, eita. Segura, cheguei numa pressão, garoto! Já estão aqui no água na boca do jeitinho, bola Dieguinho, vai botando na pressão, na pressão, na pressão, assim, assim, assim. A vida só voltou, é o poderoso. Vamos curtir, vai! A vida só voltou, é o poderoso Ruby. Olha, minha equipe, esse Débora ali com a Xixambe. Os potentes do Brega Morarim com a gente, meu parceiro Léo também já tá na área. É minha primeira dama, já tamo aqui. Vem com o churumbi que a nave tá de volta. MCJ que tá cantando e lançando música nova. Novinha fica assanhada e geral vai endoidar. É o Rubi que tá tocando pra fazer as mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rubi que tá tocando em ritmo de ostentação. Em ritmo de ostentação. Na vida o som voltou. Eu não poderia deixar de cumprimentar meu parceiro Carlos Produções. Ele falou assim, Cheguinho: não vai te esquecer de mim, desgraçado. Vamos lá, Rony Mixer. O considerado ugly. DJ Fabinho Bração, mula ali com a gente. Já vai detonar muito o som, DJ. Aqui é o MCJ, no filho das aparelhagens. Sai da frente que nós tá atropelando tudo. Chegou na boca e não poderia deixar de tocar aqui pra gente. Claro, uma das melhores aparelhagens de porte médio aqui em Jamani deu. No ponto, chegou na boca, tá chegando o um aniversário e quem toca é o Taisão. E o que é melhor, viu, gente? Você não paga até meia-noite. E mais a dançarina cuti-cuti. Tá chegando, viu? Dia 7, bote na agenda. Traga as equipes. É o aniversário do Água na Boca. Girando, girando, é o pessoal que tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o pessoal que tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Hoje é a nossa noitada, só começando por aqui. Daqui a pouquinho tem família pressão na carreta Rottweiler. E o ponte é uma amiga do bonitinho, já vai lotando, meu irmão. Olha aqui na pressão, Jeguinho! Tá em sal de ostentando e a novinha vai pirando. Tá garrafa de Xandão, tá cerveja, eu tô chegando. Mano, o mix tá tocando, DJ Luan agita. É o branco e Dada, então se liga na batida. É o Jonathan Promoter, Gideilson na pressão. Italo Promoter, o seu Clayson em ação. Girando, girando, é o tá em sal de tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, girando, girando, girando. Gira tudo! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e... Vamos lá, meu parceiro, DJ Oni Paixão, como é que é, garoto? Tem aquele Nike louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. No rolezinho. Pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do Crocodilo. Eita, meu parceiro, liga o Hi-Fi! Hi-Fi. Nossa, quando eu sair daqui, hoje eu tô assim, eu vou curtir lá no Rubi. Ele gosta, ele dá maior valor. Eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curti na madrugada com a garrafa. Toda minha comitiva do Milagre Venevides. Estão aqui com a gente também, meu irmão. Vamos lá, meu parceiro, vai, go, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Joga essa mãozinha, joga, joga essa mãozinha. Tá todo mundo louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tá todo mundo mais ou menos assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Melody! Me diz o que é isso que o DJ... Olha, minha galera, também lá no Suriname. Bom, aqui também está aqui com a gente. Todo mundo. Hoje rompendo grudeira. Agora se prepara, DJ Danilo. No ostentação se liga. Agora vai vendo corrente no pescoço que vai. Olha minhas potentes do brega também. Já beat na cabeça da luzinha, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É áudio, som digital. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Áudio, som digital. Tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco. Todo mundo muito louco, muito louco. E mais, e mais, e mais. Faz aí pra mim aí no bujo. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Só quem sabe fazer a boquinha, vai. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Como é que o caminhão tá? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. A novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat, é o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão, por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha do animal. A galera quer na pressão, Jairinho. Música. parceiro japonês, sola, mole, bola, japonês. Um abraço do Cheguinho de Vibração, bora pro Serviu, garoto. Olha minha galera de Benevides por aí com a gente. Olha minha galera do Pau. Daqui a pouquinho, viu, gente, também aí tem a participação do nosso parceiro DJ Fabinho da carreta Super Hot Wire. Enquanto isso, a gente vai detonando assim, do xixi. Na pressão, Jaguinho. Bota na pressão, bota, bota na pressão. Bota na pressão, bota, bota na pressão. Do aquecimento assim, assim. É, quem diria, hein? Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Só quem sabe fazer o caqueado, vai. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Um, dois, três, vai. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. E os meus periquitinhos vão fazer aquecimento assim, ó. O bonde das maravilhas, dança um cavalê. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? E aquece, e aquece. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. E vai aquecendo, e vai aquecendo. Vai novinha, vai botando essa bundinha, vai botando essa bundinha. Um, dois, três. Vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando. Um, dois, três, vai, vai, vai. As mais mina fila quando os mano bota, tira, bota. Tirando, vai botando e vai tirando. Vai botando e vai tirando. Vai botando e vai tirando. Vai botando e vai tirando. Vai botando. Bota na pressão aí, ó. Peraí, peraí, peraí. Que tem que ser mais alto e bem forte. Com todo o gás assim, ó. Um, dois, três. E agora, agora, agora. Bonito. Mas a galera gostei assim. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinho. Parceiro Rodolfo. Se você é o meu lar. Ele, meu parceiro Mauro, também da área. Meu parceiro Éder também. Outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado. Equipe Chique Fortaleza. Não vá, meu grande amor. Equipe Cheque. Eu te peço perdão. Lá do Floresta Parque, isso aí com a gente. Vamos lá, Boninho. Te machuquei, te fiz chorar. Amigo Célio, também da Muraí, bora, Célio. Amigo Matheus, também da Muraí. Lá de Terra Alta. Junto comigo, Raivão. Como você entra com tanta saudade. Pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Espero que eu volte. Aí tu sente, minha filha. Tô saudade de tudo. Mas só que não dá mais. Mas só que não dá mais. Tento te... Assim que chega, mas aí, assim que... Tudo me faz lembrar que quer algo que me distraia. Faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço. Contra a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Deixo e outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, do padrinho de assim, assim, assim, assim, ó. Olha que não tem mimimi, meu irmão. Aqui é 100% na pressão. Seus olhos te entregavam. Equipe SD, Bulani, com a gente também, meu irmão. Tá todo mundo hoje aqui, ó. Um abraço muito aí do Cheguinho de Bração. Pra lá, tem coisas que não foram feitas pra ir. parceiro Liso. E essa paixão, minha filha? Essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjos sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. E nem troco por nada, meu anjo sem asas. Oh, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjos sem asas. A gente não poderia deixar aí de parabenizar aí a nossa amiga Lucília. Deixar de parabéns hoje, um abraço. Parabéns, viu, minha linda. Ela não poderia deixar de comemorar se não fosse no água. Parabéns, Lucília. Do Cheguinho. Seus olhos te entregavam. Eu bem que já desconfiava. Eita, Rony Mix, que hoje é gala dureza. Cadê? Não trouxe nem um baldinho aí pra nós. Olha de paixão, tira essa onça do teu bolso. Paixão surgiu do nada. Minha amiga Alice, a mulher ali com a gente, primeira dama do Aldo e Paixão. Está aqui, ó. Fala, meu parceiro, liga o Wi-Fi, bora! Chama na boca e quem toca é o Tais Saldi e mais a dançarina Cuti Cuti. Vai ser muita onda aí, meu irmão. Assim, ó, bate não, Jairinho. Libera. Bye. Explode tudo! DJ Dieguinho, o talento que contagia todo o Pará. Olha bem de mansinho agora, assim, ó. É do som do Mangue, beijo mansinho agora pra você, bora. Rolando vários backs, som do último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. Aí o menor, menor é sagaz, é os kids. Tá chegando o aniversário do Nico High Five, viu, meu irmão? 45 pacotes. Várias danazinhas. Só pra começar, Jeguinho. Várias danazinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da língua daquela sequência. Olha, minha galera da Super Pancadão, bora minha SB também. Então, Murarinho, te quero mais. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Eu lanço nela ontem, hoje ligo. DJ Oguinho Sumer! Várias danadinhas no contatinho do pai. Ele ouvindo Moreno J. Lária. Um abraço do teu DJ, Dieguinho. DJ Dieguinho. Jato Lária. E a Luciana, a primeira dama do Foinho, super. Aqui. Aqui. Felipe Rett, do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os kids satis. Vamos dançar no bande, vai! Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Aí, Ohara! Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Eu lanço nela ontem, hoje ligou querendo. E só quem acredita que essa noite vai ser uma noite especial. Tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotando a favela é bacanal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na massa e mal os cria. Pensou besteira, os amigos que é envolvido falou, falou. Que é bacanal com a boca inteira. Então aproveita, vai. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira. Meu parceiro vindo, bolendo, já tá na área, fala caceteiro. Aqui o DJ é black. Esse tem o respeito e o carinho do DJ Jeguinho Pressão. É bom, vamos lá, vindo, bolendo. Vai dar o pau na ponta do teu grelinho. Vai gamar quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho. Deixa ela pensar que o PH ele é bobinho. Deixa ela pensar que o DJ é molequinho. Deixa ela pensar que os moleques são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho. Mas vai gamar quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho. Pra tu vir com essa besteira. Pega a visão. Então vai perdendo a visão assim, ó. Ó, olha aí, gente, aqui é Boguinho. Sai a primeira parte do CD ao vivo. Aqui é Boguinho, você vem pegar o seu aqui, ó. Aqui do ladinho, aqui do House Mix. O nosso parceiro Rony Mix. É, meu irmão, até rimou. Já já tem CD ao vivo pra galera aí, Jeguinho. Menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandra, só pra mulher malandramente, onde baixou. Carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa. Diz que a mãe tá ligando. Vai se ver por aí. Ai, danada! Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa. E o Aldo Paixão mandou pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vamos lá, meu parceiro Rodolfo, já tá na área com a gente. Meu amigo Mauro também tá por aí com a gente, bora, Mauro. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Meu parceiro Suriname, bora Suriname. Vai se ver por aí. Vou te ver aqui. Malandramente, por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada. E a menina? A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Olha o recadinho que ela mandou. Rebolando, novinha. Bora! Minha amiga Daiane também já tá na área. Boa, Daiane! Daiane! Já tá aqui, ó! Aqui. Foi lá no baile que ela lançou. Todo mundo olhou. Fui lá no baile que aconteceu. Ela parou e me chamou. Chamou, chamou eu. Ô novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha, tua boquinha me marcou. Vamos lá, meu parceiro Vindo Moreno, como é que é, garoto? Tá só na manhã ele. E um pouquinho subir a primeira dama aqui com a sessão, hein? Um abraço do Jeguinho! De bom, tua boquinha, tua boquinha me marcou com batom. É você dançando com a gente hoje. Vai chegando e vai curtindo hoje. Põe chegou na boca, lotadinho. Já tem CD ao vivo pra galera. Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila. Irmão, que bicho é esse? Sempre quando chamo uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela. Só quem tem amiga parceira! Canta, vai. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer: não só sabe suas loucuras, vai vivê-las com você. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer: não só sabe suas loucuras, vai vivê-las. Daqui a pouquinho também viu o Xistei DJ Fabinho da carreta Super Hotline. Vai fazer um show à parte aqui no Pão Chegou a Boca. Vamos lá, Fabinho! Já tá ali do ladinho. Canta assim, ó. Se for amiga solteira, amiga. Olha meu parceiro Ligo High Vibe aí com a Xuxa, bem. Alô, Fabrício! E o meu parceiro Bin Laden! o cara encontra aí uma amiga parceira. Suas loucuras, mais belas com você. Ele fala desse jeitinho assim, ó, ó, ó, ó, ó. Tô lá no meu barco, olhar, pegar a visão. Brincando com o piru, meu bichinho de estimação. Olhei pela janela e avistei minha vizinha. Menina carinhosa, brincando com a sua janinha. Aí não perdi tempo pra eu ficar sussu. Aí eu botei! Botei a janinha dela pra brincar com meu piru. Piru, piru. Piru, foi só miau, miau. E o que, Dieguinho? BSB, meu amigo, você chama meu amigo BSB. Está com o Dieguinho de pressão desde cedo, né, meu irmão? Fala, meu parceiro Rara! Amiga Daiane mora ali com a gente, só de boa. Ela e a bonequinha. Oxe, aqui é a bonequinha. Vamos lá, cheguei no batidão, garoto. Foi só miau, miau. E glu, glu, glu. Foi só miau, miau. E glu, glu, glu. Foi só miau, miau. E glu, glu, glu. Pude a dela pra brincar com meu piru. Vamos dançar no banho demais! Nossa, mas vence na vida e não tô a pé, né, né. Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é. Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé. Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé. É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. É que agora novinha me quer, porque eu virei morador. E a galera curtindo de montão assim hoje, no Água na Boca! Tô nem aí. Relaxa, Gigi. Vai pegar lotado. Dá pro papai, tu não quer, né? Comer a mamãe, então na hora. Ei, teu de emoção. Tamo junto, garoto. Ao vivo, pra galera curtir hoje de montão hoje, em participação do Foguinho, do Foguinho Super, tem do Fabinho Bração, tem do El de Baixão. Dieguinho, agitando a galera. Quero saber se tem alguém apaixonado hoje aí, meu irmão. Quem tá apaixonado, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Deixa eu tocar beijinho mocinho pra essa família, vai. Duas coisas que estão aqui nesse apartamento, você não é. Hora de pegar patrão e dançar agarradinho, meu irmão. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido, quer voltar atrás. Eita, diretor! Já sei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amou. Deixa comigo, Doquinha. Pega o elevador, a sua mala e vai. Olha aí, gente, amanhã. Tô avisando lá na portaria. É de paixão, cadê o papel daqui? Você não entra mais. E aí, porteiro? Desgraçado! Tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Olha aí, viu, gente? Amanhã aí, véspera da eleição. Vai pagar. A festa começa mais cedo, viu, gente? Sorteio. Amanhã é sabadão, viu? Amanhã não, hoje. Sabadão, a partir das 18 horas. A gente vai até meia-noite. Respeitando as normas, viu, gente? Amanhã, sabadão, vamos dar o início aí às 18 horas e vamos até meia-noite. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Esse não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com... Meu parceiro Hildo, já marcando os primeiros passos, né, meu irmão? Morreu a mulher carinhosa. Vamos lá, família Brasil, garoto! Com o Hi-Fi, ali com a gente também, família Trombela. Estão aí com a gente, meu irmão. Você não entra mais. E aí, porteiro? Alô, porteiro. Tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteiro. Me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro. Tô ligando pra te e vai dançando, vai dançando. E dança, e dança. E aí, desgraçando. Vamos dançar, minha filha. Assim, assim, assim, assim, assim, ó. Olha a minha SP por aí, pra você chover. Olha a minha SP. Tu adivinhou, foi daí. Vamos lá, Daiane Bonequinha, bonequinha com a gente. Um abraço do Dieguinho. O mundo dá voltas e olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Bora, Nico Hi-Fi, pega logo a garota. Vai pro salão, bora um pouquinho de super. E a primeira dama, aí ó. Tim-tim. Um brinde pra ela. Paixão já marcando os primeiros passos, meu irmão. Prepara, mistura, mistura, brindou, brindou. Na carroça que eu tô, ali no Tichi. Tim, tim, tim, tim, um brinde pra ela. Tim, tim, tim, tim, que não me ligou. Tim, tim, tim, tim. Olha o meu parceiro Denis Hummer por ali com a gente. Ele é a primeira dama aqui, ó. Tim, tim, tim, tim, um brinde pra ela. Tim, tim, tim, tim, que não me ligou. E aí, Rony, como é que dá? Tá calor dureza hoje, né, meu irmão? Diz verdade, tô na carroça da saudade. E vai dançando, e vai dançando. Dança aqui no meu caminhão. Cia das Cobretes. Está aqui com a gente também. Um abraço do Dianinho. Aqui. Fiquei apaixonado. Aqui. Fiquei alucinado. Quando a vi pela primeira vez. E a mulher? É a mulher perfeita que eu tanto procurava. E finalmente eu encontrei. Os Correntes do Brega. Os considerados Janine Deuá. O búfalo do Marajó. Olha meus potentes! E tubarão. E o DJ Amel. Alô, Tadinho, do jeito que o Janine gosta. E ela toda tímida, me dando bola. E eu todo ansioso pra te chamar de meu amor. Então não perdi tempo e cheguei junto dela. Convidei para dançar e ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade. Família Baldino! E aí, minha família Baldino? Já tô por ali, doidão! Fiquei a... Marcelo Filipinho aí, com a gente, Marcelo Filipinho! Só da manhã, né, garoto? Pela primeira vez, é a mulher perfeita que eu tanto procurava e finalmente eu encontrei. Fui curtindo a carroça da saudade. Aqui. E ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade. E família, pressão, cheguei do ladinho. Vamos lá, família! Foi curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração.